Me ama pelo simples fato de eu realizar os desejos dela. Gosta quando empurro, dou tapa na aba dela. E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela. Então, já que hoje é o seu dia, taca a aba em mim, taca a aba em mim. Então, já que hoje é o seu dia, taca a aba em mim, taca a tabaca em mim. Desce com a xereca, sobe com a xereca. Sou de todas, mas hoje eu sou só dela. Desce com a xereca, sobe com a xereca. Sou de todas, mas hoje eu sou só dela. Sou de todas, mas hoje eu sou só dela. Vagabundo é o nome que tu gosta que te chama e que te bate na cama até você gozar. Você gosta quando eu puxo seu cabelo com o dedo no seu grilo e falo te amo sem te amar. Falo que te amo sem te amar. Falo que te amo sem te amar. Falo que te amo sem te amar. Então não se emociona não, não leva pro coração sem essa de se apegar. Porque nós pega mete gostoso, mas só que nós é cachorro e nunca vai se apaixonar. Vem, aproveita esse momento, vai com tudo dentro, amanhã cê não vai me achar. Tenta como se fosse sua última vez, se fizer gostoso um dia eu posso voltar. Então vai desce com a xereca, sobe com a xereca, que eu sou de todas, mas hoje eu sou. Terrorista. Pode avisar que lançamento bolado você só encontra com meu mano BL Chique. Tá ligado, né?